segladores vagabundo. Se a gente não lutar, vai ficar como tá, nada vai mudar. Se a gente não lutar, vai ficar como tá, nada vai mudar. Milionários brasileiros na fome, enquanto milhões de guerreiros estão passando fome. Desigualdade é o fracasso da humanidade. Sorriso nem sempre é sinal de felicidade. A meritocracia existe só em Nárnia. Por aqui o jogo é podre, sufoca e corta asas. Psicológico já tá ardendo em brasas. Difícil a escolha certa, fácil a escolha errada. Em toda guerra somos nós contra nós mesmo. Gandhi, o mundo acabou cego, não estamos se enxergando. Nenhuma previsão de sol no clima tempo. Lutamos por nossas vidas em meio ao clima tenso. E se a gente não lutar, vai ficar como tá, nada vai mudar. Se a gente não lutar, vai ficar como tá, nada vai mudar. Sabotados desde 1500, fomos enganados por colonos sedentos. Caravelas são anjos, não, demônios estão dentro. Até rezei pra Tupã, mas pólvora não aguento. Fomos escravizados, o oceano é imenso. Alguns nem chegaram e quem chegou, lamento. Nas plantações de açúcar colhemos tormento. Até rezei pra Oxalá, mas pólvora não aguento. Muitos morreram pra hoje a gente tá vivo, lutando pra recuperar tudo que foi perdido. Nossas vitórias incentivam os que estão feridos. Mudanças só acontecem quando tão unidos. Hoje vencemos mais algo. Se a gente não lutar, vai ficar como tá, nada vai mudar. Se a gente não lutar, vai ficar como tá, nada vai mudar.